Realizado campo à vista, 2795. 2795, completa final, chame torre, frequência 18, decimal 95. 2095, 2795, boa noite, chame torre. Boa noite, azul 2795, final ILS X-Ray da 10. Azul 2795, visual com a pista? Gente, visual 2795. Azul 2795, autorizado pouso, pista 10, vento 070 graus, 049, com ajuste de altímetro, 10 no meio. 10 no meio, com pouso 2795. Azul 2795, no solo aos 3-1, livre à direita, chama o solo salvador, 1-2-1, décimo ao 9. Livre à direita, 1-2-1-9, obrigado, boa. Boa noite. No 3097, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, no Alver, no 28 decimal 35. 3 de Salvador, boa noite, ao Gordo 66. Gordo 66, acione identificação, está em contato radar, agora 48 milhas do oeste de Salvador. Voe para a posição Conde, mantém o nível de voo 90, Gordo 66. Identificou o Gordo 66. Plano para a posição Conde. Ocean 63110, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar pista no zero. Vento 070 graus, 049. Alinha decola da 10 Ocean 63110. Todo 66, controle. A escuta. Confirma o tipo do equipamento. Hércules 630. Sim. Declarado aos 40, chame controle Salvador 120, décima 8. 208, Oxa 6310, vai chamar, obrigado, boa noite. Globo. Controle Salvador, muito boa noite, é o Oxa 6310. Oxa 6310, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 350, saída Puca. 350, saída Puca, Oxa 6310. Controle Salvador, Oxaneiro 6393, 4200 para 160, perdeu contato com o centro de registro. Oxaneiro 6393, assina identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para 4000 país, ajuste 10 no 6. 16, 4000, identificou. Salvador, 3815, quanto espera a próxima? TAM 3815. Autorizado alinhar e manter, pista 1-0. Autorizado ingresso, mantém 1-0, TAM 3815. Oito no cinco, autorizado decolar, pista no zero, uno no zero grau, 049. Decolagem, pista no zero, 38 no cinco. TAM 3815, decolou os 44, chame o controle Salvador, 120 decimal 8. 208, 3815, boa noite. 85, e solicite a proa. 45285, obrigado, boa. TAM 3815, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 340, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Nível 340, após 2000, voo Leda, TAM 3815. O meu November OI, Oscar Whisky, autorizado acionamento, reporte pronto para o TAC. Boa noite, voo 1096, aproximando a concentração. Voo 1096. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10. Vento no 40 graus, 049. Decolamos 0, voo 1096. Diga. Aguarde, assina 6313. Na 6313, a torre informa que no momento está sem chuva, porém a pista se encontra molhada. Obrigado. Na 6313, canceladas as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS-X-Ray, reporte estabilizado. Somente mantenha a chegada devido ao tráfego agora decolando na saída Momo, na 6313. O 096 decolou os 48, chame o controle Salvador, 120 decimal 8. 208, boa. Salvador. Controle, boa noite, voo no 096, decolou na Momo, passando 1400. Luna 096, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 370, saída Momo. 370 Momo, Luna 096. Na 6313, autorizado Duna da presente, reporte estabilizado. Autorizado Duna, reporte estabilizado, 3895, estamos centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Confiança 3895, boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom voo. Azul 4298, fly Duna position, stream flight level 050, can 8101C. 22050, direct Duna, Azul Qual localizador tem o campo avista 63-13? Oceania 6313, completo sinal, time torre, 118 decimal 95. Salvador Tower, Oceania 6313, on the final, runway 1-0. Roger, clear to land, runway 10. 160 degrees, 02 knots. Clear to land, runway Gol 1096, chama Centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 255, 2005, boa. Autorizado alinhar e manter, pista no 7, November Oscar Wiz. Alinhar e manter, não na 7, November Oscar Wiz. Controle Aracaju, frequência 120 decimal 3. Chamando controle Aracaju 1203, voa 66. Barra Romeu, November Oscar Whisky, autorizado a decolar, pistão no 7, 180 graus, 03 nós. Autorizado a decolar no 7, November Oscar Whisky. Oceania 6313, on the ground at 57. Leaving the runway next to the right, maintain my frequency. Taxi via Alpha, maintain position before taxi Juliet. Alpha, maintain position before Juliet. 973. Gol no 973, Torre Salvador. Tem alguma aeronave para pouso? Eu. Acho que a gente vai levar mais um minuto e meio para ponta. Gente, chame pronto para o ingresso e decolar. Tá pronto, 973. Gol no 973, alinha e manter. Pista no zero, alinhar e manter. Alinha e mantém, pista no zero, 973. Papá Romeu, November Oscar Whisky, decolou aos 02, curva esquerda, perna do vento, pista no 7. Esquerda, perna do vento no 7, November Oscar Whisky. Tax approved until position number 2. Autorizado a decolar, pista no zero, 200 graus, 049. Autorizado a decolar, voo 973, pista no zero. Papá Romeu, November Oscar Whisky, autorizado girar base, pista na 7, chame na final. Autorizado girar base, chamará na final, November Oscar Whisky. Uno 973, decolou 02, chama o controle Salvador, 120 decimal 8. 08, bom serviço, 973. Salvador, gol 973, boa noite. Luna 973, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Direto Leda, da presente, com 973, para 360. Salvador, Rio 5974, essa informação é. Rio 5974, autorizado chegada bom, filista para 4.000 pés, ajuste chama 096. Bom, filista para 4.000 com o Quebec 096, Rio 5974. Filista para 4.000. Salvador Tower, American 230, ready for pushback. American 230, start up and pushback approved. Report red to taxi. Start up and pushback approval. Call for taxi, American 230. Para o Rio 5974. Rio 5974 inicialmente mantém a chegada devido à decolagem prevista na saída MOMO. Sim, vai manter o Rio 5974. November Oscar Whisky. Tocou RMT 05, suba para uns 1.000 pés. 7, mantenha pronto, pode comprar. Autorizado, curva de imediato à esquerda. 7. Ciente, curva na esquerda aqui, não lembro das coisas. Eu acho que o uísque cruze no ponto médio da pista no 028. Cruzará no ponto médio da 1028, na primeira saída. Sai. Establish Azul 4298. Roger, call Tower frequency 118.95. Controle Salvador. Boa noite, Santarém 305. Santarém 305, boa noite, autorizado chegada Bomed 1, desça para o nível 050. 050, Santarém 305, continuidade boa, tá, senhorita? Guarda. É chegada número 2 na aproximação. Sempre. Garoche Fuiz, cruzou o aeródromo, prossiga para o norte de Salvador, 5 milhas ou 2 minutos de voo, aguardando para girar base. Ciente, prossegue na proa norte, por 2 minutos, não lembro as cabeças. Quatro 298, autorizado pouso, 200 graus, 029. 200 com 2, está chovendo? Negativo. Gol 1973, estamos no centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 12835, bom serviço. Igualmente. Lembrológico Whisky, livre girar base, chame final 17. Girando base, chamando a final da 17, novembro da Oscar Whisky. Então, 3305, redução de velocidade para 2509. 2509, sou 3305. Tower, American 230, ready for taxi. Tax approved until rolling point, runway 10, America 230. Confirm, how many persons on board? 108 passengers, cleared to 10 holding point, America 230. Roger, 108. Papá Romeu, November Oscar Whisky, autorizado, toque arremetida, pista 97, vento 200 grau 02, nossa, ajuste de altímetro no 0 no meio. TGL autorizado, November Oscar Whisky. Azul 4298 no solo azul 10, livre direita, táxi via Echo Foxtrot, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Echo Foxtrot Alfa, mantém antes da Juliette 4298. Controle Salvador, muito boa noite, é o Azul 2782. Azul 2782, boa noite, autorizado chegada a Bomé de 1, reporte para descida. Está no ponto ideal de descida. Azul 2782, desça para o nível 060. 060. Papá Romeu, November Oscar Whisky, tocou RMTOS 1-2, curva esquerda, perna do vento, pista 1-7, chame pronto para girar base, ajuste de altímetro no 0 no 6. November Oscar Whisky, autorizado, curva esquerda, na perna do vento, da 1-7, chamará na, girando base, ajuste no 0 ou no 6. Autorizado, Duna da presente, desça para 2.000 pés, autorizado, final LSX-Ray, reparto estabilizado. Tem pro de todos, já falta nada. Number of Tower, America 230, we'll be ready for takeoff. America 230, clear to line up and maintain runway 10. Maintain, line up and then hold, no 10, America 230. Again, line up and maintain due to traffic on joint traffic circuit. Papa Alpha 28 Alpha. Line up and wait for America 230. So Affirmative, sir. 5, cancelado as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0 no meia, complete redução de velocidade para 2.0 mais. 3.000 pés, reduzindo até 3.305, cancelado 1.0 no meia. Azul 2782, cancelado as restrições de altitude, desça para 4.000 pés, ajuste 1.0 no meia. 4.000, 1.0 no meia, 2782. Clear for takeoff, runway 10, 190 degrees, 03 knots. Clear for takeoff, 10, American 230. Azul 4298, autorizado ingresso, portão 01. Receba ingresso, portão 01, azul girando base da 17, November Alaska Whisky. Autorizado girar base, chame final 17, November Alaska Whisky. Chamará na final November Alaska Whisky. November Oscar Whisky, autorizado troca remetida, pistão no 7, vento variável 03 nós. Pouso TGL autorizado, não no 7, November Oscar Whisky. American Airlines 230, Airborne at 16, contact Salvador Approach Control, frequency 120.8. 20.8, American 230, organized. Salvador departure, American 230, out of 2000, flight level 340, on a mobile departure. American Line 230, radar contact, climb at level 340, mobile departure. Flight level 340, mobile departure, American 230. Azul 2782, autorizado, do nada presente. Não presente, etapa, confirme. Não presente, autorizado, do nada, azul 2782. Autorizado, do nada. São 3305, desça para 2.000 pés, autorizado, sinal LS X-Ray, reporte estabilizado. Meu autorizado, São 3305. Intercepta Rio 5974. Rio 5974, complete sinal, chame torre, 118 decimal 95. 895, grato. Meu nome é Melócio Whisky, tocou RMTUS 18, mantém o setor sul do aeródromo, afastado no mínimo 3 milhas. Aguarde para prosseguir ao cruzamento. Manterá o setor sul aqui na Melócio Whisky, aproximadamente 3 milhas. 5974, avistado. Autorizado pouso pista no zero, molhada, 180 graus 04 nós, informação de tráfego, Papa Alfa 28 Alfa, em voo local, mantendo o setor sul do aeródromo, aguardando seu pouso. Positivo, baixado, checar. Autorizado pouso pista no zero, Rio 5974. Certo. Acho que o uísque está autorizado para seguir até o farol de Itapuã e regressar para o setor sul novamente. Ciente, prosseguindo para o farol de Itapuã, chamada para regresso, November Oscar Whisky. Azul 2782, desça para 2000 pés, autorizado final LSXT, repasse estabilizado. Para 2000, autorizando ILS, reportará. Autoriza cruzamento 2. Negativo, mantenha o farol de Itapuã ou regresse para o setor sul novamente, que posteriormente iremos autorizar seu cruzamento. Informação de um outro tráfego, Airbus da SAM. É o número 2 na aproximação. Quem a gente vai manter espera sobre o farol de Itapuã, November Oscar Whisky. Salvador, boa noite, para 3305, final 10. 3305, continua a aproximação. Informação de tráfego, Papa Alfa 28 Alfa, sua esquerda, 5 milhas, litoral sul de Salvador, mantendo no 1000 pés. Um tráfego em voo local. Gente, 3305. Rio 5974, no solo 21, livre à direita, prossiga via Alfa e Kilo até o 43 na minha escuta. Rio Grande à direita, via Alfa e Kilo para o 43, mantendo escuta, Rio 5974. 3305, pista livre, autorizado pouso, 190 graus, 03 nós. Autorizado pouso, 3305. November Oscar Whisky, se tiver condições, autoriza o cruzamento à retaguarda do Airbus da TAM, observando a esteira de turbulência. Sim, a gente vai prosseguir na retaguarda do TAM, na final 10, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky. Pode prosseguir para a final da 35? Firmo. Sente, vai aprovar a final da 35, November Oscar Whisky.